Oi, hoje a gente vai analisar um tema bem interessante, o alho, e os benefícios que ele pode ter especificamente no controle da diabetes. A gente tem aqui várias fontes, artigos, notícias, e a ideia é entender melhor como o alho age, né, porque ele está sendo visto como um aliado para quem tem diabetes. Bom, vamos investigar isso. É um tema super relevante, né, porque olhar para esses alimentos do dia a dia, tipo o alho, e entender como eles podem, de fato, ajudar em condições crônicas, como a diabetes, é fundamental. A nutrição é chave nisso. Com certeza. E um ponto que aparece bastante nessas fontes é o tal do efeito hipoglicemiante do alho. Quer dizer que ele ajuda a baixar o açúcar no sangue. Mas como isso funciona na prática, no corpo? Então, o mecanismo principal parece que envolve uns compostos específicos do alho, os órganos sulfurados. A alicina é a mais famosa, né? Mas tem outros também. E essas substâncias, elas parecem influenciar ou a produção de insulina lá no pâncreas, ou talvez, e isso é bem interessante, aumentar a sensibilidade das nossas células à insulina que já está circulando. Ah, tipo, facilitando a entrada da glicose na célula. Exatamente. Como se ajudasse a chave da insulina a funcionar melhor para abrir a porta da célula, sabe? Para a glicose entrar. Entendi. Mas essa alicina que você mencionou, ela depende de como a gente prepara o alho? Tipo, cru é melhor que cozido? As fontes falam disso? Boa pergunta. Super prática. A alicina se forma quando a gente esmaga ou corta o alho cru. Só que ela é meio instável, assim. O calor do cozimento pode diminuir a quantidade dela. Algumas pesquisas sugerem que talvez o alho cru ou, sei lá, levemente processado, maximize esses compostos. Mas, assim, outros derivados que se formam no cozimento também podem ter seus benefícios, viu? As fontes que a gente viu focam mais no efeito geral do alho, não tanto no método específico de preparo. Mas é um ponto válido para pensar no dia a dia, né? Com certeza. E além dessa ação direta na glicose, também falam muito das propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Qual a importância disso para quem tem diabetes? Olha, muito relevante. A diabetes tipo 2, especialmente, está muito ligada a um estado de inflamação crônica, mesmo que de baixo grau. Então, os componentes do alho podem ajudar a modular, a diminuir um pouco essa inflamação no corpo. Faz sentido. E junto com isso, vem o impacto na saúde cardiovascular, que é outro ponto crucial. As fontes indicam que o alho pode ajudar a reduzir o colesterol LDL, que é o ruim. Ah, sim. E talvez até aumentar um pouco o HDL, o bom. E também tem efeitos positivos na pressão arterial. Nossa, isso é super importante, porque problema cardiovascular é uma preocupação enorme para quem vive com diabetes, né? Exatamente. A aterosclerose, que é o endurecimento das artérias, é uma complicação bem comum. Então, ao ajudar a controlar os lipídios, a inflamação, talvez a pressão, o alho estaria dando uma força para a saúde vascular. Uma proteção extra, digamos. Isso. Se a gente conecta tudo, não é só controlar o açúcar. É tentar reduzir outros riscos importantes que vêm junto com a diabetes. É uma visão mais completa, né? Vinda de um alimento só. E parece que tem mais coisa ainda. Algumas fontes falam de fortalecer o sistema imune, melhorar circulação, ajudar na digestão e até, quem sabe, um apoiozinho na perda de peso. Tudo isso, indiretamente, ajuda no manejo da diabetes tipo 2, certo? Sim, são fatores que colaboram para o quadro geral. E um detalhe que eu achei bem interessante, o índice glicêmico do alho é zero. Ou seja, ele por si só não vai causar pico de açúcar no sangue. Correto. Isso reforça a ideia dele como um complemento seguro nesse sentido. O que a gente vê, juntando todas as informações, é um perfil de ação bem amplo do alho. Ele atua em várias frentes importantes para diabetes. Regulação da glicemia, apoio à insulina, proteção para o coração, combate à inflamação. É um exemplo bem legal de sinergia num alimento só. Então, resumindo tudo isso, a mensagem principal parece ser que o alho é mais que um tempero, né? Ele pode ser visto como um componente funcional, um aliado natural valioso numa dieta para controlar diabetes, agindo em várias vias ao mesmo tempo. Precisamente. É um alimento com múltiplas funções benéficas nesse contexto. Isso, sabe, leva a gente a pensar uma coisa. Para quem está nos ouvindo, a refletir também. Se o alho tem essa complexidade toda, com vários compostos agindo juntos, que outros alimentos comuns que a gente usa todo dia, talvez ainda meio subestimados, podem ter mecanismos parecidos. Ou complementares. Será que tem mais potencial escondido na nossa dispensa, esperando para ser melhor compreendido pela ciência, para ajudar na saúde metabólica? Fica aí a questão, né? O potencial terapêutico que pode estar bem na nossa frente.